teu, todo teu. Minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Prisioneiro desse seu amor. Toda minha vida eu te procurei. Hoje sou feliz. Gente, que delícia! Com você que é tudo que sonhei. Eu te amo, Popó.